ontem, mais forte no hoje. Meu foco que convém é deixar de ser torpe. Buscando melhora, tipo, eu mesmo mosquito. Buscando ser simples em tudo que aplico, eu dedico minha vida a isso. Viver os fundamentos de Cristo pro bem que convém. Não quero ser omisso pro alto dos montes, mantendo o olhar fixo. Pois o foco dessa missão é levar os meus comigo e saber que o destino de todos é estar eternamente vivo. Prefiro falar de alegria, sentimento que me carrega todo dia, pois consegui fazer da vida algo que jamais imaginaria. Feliz em minha casa, com minha esposa e minha filha, meu maior combustível pra seguir nessa corrida. É isso que vibra e deixa a mente ativa, cabeça erguida, e as crises de existência já não sofro mais. Isso é graça divina. Melhor coisa é encostar a cabeça no travesseiro em paz, liga, sem ter nenhuma dívida. Firma. Dívida de boleto, eu falo de respeito. E pra pedir perdão, eu vim ser meu orgulho primeiro. Um nobre guerreiro, tentando ser verdadeiro. Pois falo que vivo, se não vivesse, seriam só palavras ao vento. Mais forte no hoje, meu foco que convém é deixar de ser torpe. Buscando melhora, tipo, eu mesmo mosquito. Buscando ser simples em tudo que aplico, dedico minha vida a isso.